Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, com a participação do seu padre António Loureiro, participação habitual, tem sido assim nas últimas semanas. Vamos olhar para o quarto domingo do Advento, que antecipa já o Natal que se comemora no próximo dia 25 de dezembro. Seu Padre António, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Efetivamente, estamos aqui com o Natal à porta. Vêm-se os sinais há algum tempo aqui nas nossas ruas enfeitadas, e este ano aqui ao lado do hospital, assim, muito iluminado, muito bonito. Mas também quando entramos nas casas também temos um sinal, que é o presépio, e quando cheguei aqui vejo também aqui um presépio bonito, que é sinal de que o Natal, com esta representação tradicional, também nos ajuda a viver a simplicidade e a alegria do Natal. E às vezes o presépio não é tanto... Às vezes são presépios muito artísticos, muito belos, não é? Vêm-se verdadeiras obras de arte. Exatamente. Não é? E às vezes também na simplicidade, como este caso, também é bonito e fala-nos de ternura, de encanto e de simplicidade e de beleza. Então, parabéns também aqui à Rádio Boa Nova. Sim, quisemos também ter aqui este elemento tão importante do Natal, não é? Que é o presépio. E quando olhamos, acabamos sempre por esboçar um sorriso. Porque exatamente. Até acaba por ser... quem comprou foi a Beatriz, devemos dizer, foi ela que escolheu. É um presépio, de alguma forma, engraçado, não é? Ainda que transmita aquela mensagem, mas é bonito e, de facto, também quisemos aqui, de alguma forma, ter esta presença religiosa aqui na Rádio Boa Nova. Exatamente, e provocar um sorriso é muito importante. O sorriso é também um sinal de alegria, e que todos somos chamados também a saber viver e expressar neste tempo de Natal. E por falar nisso, opa, também um pouco por todos os recantos do concelho e por aí, há bastantes referências e imagens alusivas ao Natal. Cada vez mais as localidades gostam de se preparar, não é, para o Natal. Têm os seus presépios, uns maiores, outros mais pequenos. E já agora chamava aqui a atenção, não sei se teve a oportunidade de visitar o mega presépio de Gramaços. Sim, na Associação Desportiva de Gramaços, que cada ano realiza essa iniciativa com dezenas de imagens. E passando à noite, realmente é uma coisa muito bonita. Convidativo também, não é? Portanto, parabéns à organização desse presépio e de todos os outros presépios, uns maiores, outros menores. Exatamente. Mas, de facto, representa um esforço também grande, e é bonito que as localidades se preparem para esta festividade. Exatamente, e no frio da noite é bonito passar e ver, depois chega tudo iluminado, tudo bem, e tudo isso faz parte deste espírito natalício em que queremos celebrar um pouquinho a alegria da vida que nasce no menino, mas que vem cheio de esperança para o mundo inteiro. E a alegria da partilha, que o Sr. Padre acabou de nos presentear com uma caixinha de chocolates. Muito obrigada. Pois, tu faz parte. Portanto, estamos sempre, não é? E também Natal também a partilhar. Por isso, muito obrigada. Adoçou-nos aqui um bocadinho também este dia com este seu presente. Sr. Padre, vamos então avançar, porque também tem outras obrigações. Fazemos algumas considerações iniciais, nomeadamente o aniversário do Papa Francisco, comemorou 88 anos no passado dia 17, e pede para que rezemos por ele. Exatamente, o Papa Francisco é já o Papa que está com maior idade, digamos assim, nas funções de Papa, desde há 700 anos. Não havia um Papa tão longevo no exercício das suas funções. Pronto, e o Papa Francisco ainda está assim com muita energia e com uma lucidez intelectual muito forte. Pronto, então o Papa realmente sempre pede, rezai por mim. Então, olha, também vamos rezando pelo nosso Papa, para que possa conduzir a Igreja por bom caminho. Ele é assim um bocadinho inovador, tem as ideias, apesar da idade, não é? Então, que seja uma luz que também nos ilumina e nos guia pelo bom caminho que nos leva a Cristo. Já agora, uma curiosidade que partava consigo em off, antes de começarmos, mas de facto o Papa Francisco, que surge na capa da revista Rolling Stones, onde só costumam figurar ídolos do rock, e foi pela primeira vez que um Papa também surgiu na capa desta revista. Portanto, não deve ser de ânimo leve, certamente é porque porque é um Papa integrador e com o qual muitos se identificam, não é? Sim, verdade, exatamente. Padre? Tem feito um esforço grande de levar a Igreja ao mundo, de estar em diálogo com o mundo e com a sociedade e mostrar um rosto mais simples, mais airoso, mais atualizado. Pronto, oxalá sejamos capazes de manter estas duas dimensões, é a enculturação, a adaptação ao tempo e ao mesmo tempo a fidelidade à mensagem, ao Evangelho de Jesus, que se deve encarnar de novo no tempo atual. E o Papa tem esta missão de conduzir a Igreja por estes caminhos, então rezamos também para que o Papa nos continue a iluminar com a sua sabedoria, com a sua experiência e com a sua jovialidade. Tem sempre um sorriso também amplo, apesar da longa idade. Exatamente. Senhor Padre, avançamos então nas considerações. Quero destacar o encontro com peregrinos de Santiago. É, esta quarta-feira, habitualmente o Papa tem sempre um encontro, este ano foi com os peregrinos de Santiago, um grupo numeroso, eram cerca de 5 mil peregrinos de Itália, mas o Papa disse algumas considerações que serve para os peregrinos do Caminho de Santiago, mas para qualquer peregrino. Então ele dava três notas que me pareceram muito interessantes. Uma é que é importante para o peregrino fazer silêncio, porque é no silêncio que podemos escutar a Deus. E às vezes as nossas peregrinações são muito ocupadas ou muito distraídas. Por exemplo, o Caminho de Santiago, os peregrinos não devem utilizar o telemóvel, não devem ir com os auriculares, justamente para procurar este silêncio, o encontro com a natureza, o encontro refletivo consigo mesmo, abrir o coração a Deus, refletir sobre a vida. Pronto, e então é uma nota que o Papa faz. Depois, outra nota que fazia era levar um evangelho. Levar um evangelho, ainda que seja um livro pequenino, um dos evangelhos. E o Papa dizia, e se não tendes, eu ofereço-vos um. Peçam-me que eu dou-vos um evangelho para levar-te na vossa peregrinação. Porque é uma maneira também de irmos refletindo, ir conhecendo um bocadinho a Palavra de Deus e deixando que a Palavra de Deus vá interpelando. E como há tempo, são dias e dias de caminho, portanto essa Palavra de Deus também se vai mastigando, se vai refletindo, se vai interiorizando. Isso é uma experiência muito, muito interessante. E depois o Papa chamava também outra dimensão, que é muito importante, que é ajudar os outros. Quem faz o caminho também vai atento aos outros peregrinos, não só porque dialoga, mas também porque pode ajudar, pode ser necessário viver algo. É um percurso habitualmente difícil, não é? Sim, exatamente. Em que é preciso a ajuda uns dos outros, não é? Exatamente. E esta mesma experiência podemos aplicar no nosso peregrinação a Fátima, que fazemos também habitualmente, ainda que seja mais curta, são 3 dias ou 4. O Caminho de Santiago às vezes é uma semana, 15 dias, um mês, ou até mais, não é? Depende de onde se vai. Claro. Mas sim que é uma experiência muito interessante o saber ser peregrino, e ser peregrino com uma motivação espiritual. Pode ser peregrino também com uma motivação plenamente, simplesmente turística, uhum, não é? Mas se for com uma motivação espiritual, é uma espécie de retiro que se pode fazer e é muito interessante. Eu tenho essa experiência já repetida e penso que quando se tem oportunidade é muito bom e faz bem ao espírito e ajuda-nos a olhar a vida e entrar também no conhecimento de si mesmo mais aprofundado. Então é uma experiência muito positiva. Muito bem. Sr. Padre, também nos traz o essencial da mensagem de Natal do Bispo de Coimbra. Sim, o Bispo também tem, como todos os bispos, normalmente tem uma mensagem também de Natal, então o nosso Bispo no Correio de Coimbra também nos envia a sua mensagem. E destacaria dois pontos, assim, muito simples, mas que seria descobrirmos os sinais de esperança que vêm do Natal. E que o Papa até referia o jubileu que o Papa escolheu para o próximo ano, portanto, este sentido da esperança. Vamos alimentando o nosso coração com a esperança. O ano jubilar terá início também no último domingo do ano, com a abertura solene da Porta Santa, também na Sevelha. Pronto, então é um caminho que vamos iniciar já a seguir ao Natal, e oxalá também este olhar de esperança para o mundo, para a família, para nós próprios, para a sociedade, para os nossos problemas, é muito importante, e também para a nossa fé, que é uma dimensão importante. Então, um convite para a esperança no Natal. E depois, também referia que às vezes é necessário parar e olhar para o essencial do Natal. Não ficarmos só na temporalidade, nas coisas imediatas, mas o Natal é um Deus que se manifesta e que nos fala do eterno, que nos abre à eternidade. Então, também o Bispo faz esta referência para que a partir desta reflexão possamos ganhar novas energias e nova atitude de vida de outro Deus esteja mais no centro e possa ser mais importante. Padre, vamos então agora concentrar-nos um bocadinho na liturgia deste domingo. Como referíamos então, trata-se do quarto domingo do Advento. Temos a primeira leitura do livro de Miqueias. Exatamente, um livro antigo, também 700 anos antes de Cristo, século 8 antes de Cristo, mas que já tem uma profecia que depois se vai recolher no Natal com os Reis Magos e que aparece aqui: de ti, Belém de Efratá, pequena entre as cidades de Judá, será aquele que há de reinar sobre Israel. Portanto, já estava esta profecia. Deus sempre escolhe o mais humilde, o mais simples, o mais pequeno, e então de Belém, uma pequena cidade, há de sair. E por isso é que Jesus depois foi nascer em Belém. Efratá é uma cidade de Belém. Efratá é... O texto diz Belém Efratá. Uhum. Efratá seria uma referência à tribo de Efraim, que possivelmente teria fundado esta cidade, e por isso aqui no texto vem associado. Sim, sim. Mas pronto, no fundo é a simplicidade, o pequeno, o mais pequeno que Deus escolhe para, através daí, manifestar o seu poder, a sua glória, trazer a sua mensagem, e neste caso o menino Jesus, que nasceu em Belém, nessa pequena cidade, que já estava anunciada, que daí haveria de vir o Salvador, o que aconteceu depois em Cristo. E por isso também para nós é sempre bom ver que o que acontece com Jesus não acontece simplesmente, mas faz parte de um plano de salvação de Deus que já séculos, muitos séculos anteriores, já se vinha anunciando, já se vinha referenciando como essa resposta plena de Deus à sua revelação. E então, neste caso, a terra de Jesus, Belém, também quer dizer casa do pão, quer dizer uma terra simples, mas é também no pão da Eucaristia, que depois vamos atualizar semanalmente, a presença de Jesus no meio de nós, o mesmo menino Jesus que nasceu em Belém, depois se faz também presente na mesa da Eucaristia, no altar. E então é também esse caminho de fé que todos somos chamados a viver, com alegria, com esperança, e pondo um bocadinho de confiança no Senhor, e aceitando que da simplicidade, às vezes, vem a revelação de grandes coisas e grandes acontecimentos e de grandes realizações, como aconteceu com Jesus, que na simplicidade máxima, o berço de Jesus foi uma manjedoura, que é espantoso, não é? Simples não poderia ser. Exatamente. E Deus tem esta predileção pelo humilde, pelo simples, por aquilo que é o último, para fazer do último o primeiro. Como depois também Jesus veio dizer no Evangelho: quem quiser ser o primeiro, faça-se o último, voluntariamente, faça-se o último por amor, e esse será o primeiro no Reino dos Céus. E Jesus experimentou isso também na própria pele, digamos assim, na sua própria experiência de vida, e dá-me testemunho de que vale a pena realmente aceitar o ser humilde para poder fazer realizar a vontade de Deus. Muito bem, Sr. Padre, na segunda leitura temos a carta aos Hebreus. É a segunda leitura, carta aos Hebreus, que é uma homilia também do século, final do século I, onde se expressam também muitos valores teológicos, e que neste contexto não fala diretamente do Natal, mas fala do que aconteceu com Cristo, e através desta expressão, que também é recolhida do Antigo Testamento: não te agradaram oblações e sacrifícios, mas formaste-me um corpo. Ou seja, Deus, mais que coisas externas, prefere aquilo que nós somos e quer que o verdadeiro culto se possa realizar em nós. Não é tanto o sacrifício que eu faço para oferecer a Deus, mas é o meu próprio ser que ofereço a Deus. E então, diz isto: eis-me aqui, como está escrito no livro sagrado a meu respeito, eu venho a Deus para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então já não é o sacrifício externo que Deus quer e que o povo de Israel também cultivou como um sentido de louvor a Deus, mas o verdadeiro culto, o culto espiritual, é no nosso próprio corpo, e é quando eu sou capaz de dizer com Cristo: eu venho a Deus para fazer a tua vontade. Então, a vontade, cumprir a vontade de Deus, é esse o verdadeiro culto. Quanto mais nós formos capazes de nos aproximarmos daquilo que entendemos ser a vontade de Deus para nós, ou aquilo que descobrimos como vontade de Deus através da sua palavra, aquilo que Deus diz é a vontade de Deus. Deus diz: perdoa aquele que te ofendeu, a vontade de Deus é que eu perdoo. Portanto, a vontade de Deus expressa-se, conhece-se através da sua palavra. E depois cada um também, o eco que essa palavra faz no interior de cada um, vai ajudando a descobrir esse sentido da vontade de Deus para cada um. E por isso podem haver diferentes vocações, diferentes realizações. Se eu senti que Deus me chamava ao sacerdócio, outra pessoa pode ser sentir que Deus a chama à vida consagrada, outro à vida matrimonial, ou outro a fazer algo pelos mais pobres, ou outro a ser um político que tenha a capacidade de influenciar a humanidade, ou ser um inventor e um investigador que é capaz de fazer novos caminhos, né, e descobrir novos caminhos. Sei lá, estou agora de repente a pensar na teoria do Big Bang, por exemplo, que é agora que mais, a teoria científica que mais nos vai aproximando daquilo que terá sido a criação do mundo, essa tal grande explosão de um ponto muito pequeno. E quem fez essa teoria era um sacerdote, um jesuíta, que investigava e talvez tenha tido ali alguma inspiração também de poder descobrir a verdade, que a Bíblia diz uma coisa, mas não quer dizer que seja exatamente a letra da Bíblia que conta. E então ele próprio fez esta teoria. E depois muitos cientistas ou muitas pessoas dizem: ah, o que a Bíblia diz não é verdade, porque o mundo apareceu na evolução científica. Mas quem fez essa teoria até foi um padre, portanto, uma pessoa religiosa, que tentando descobrir através da natureza, através do estudo, da investigação, estes sinais da presença de Deus, foi capaz de fazer esta teoria que hoje talvez seja a teoria mais válida, não é, para explicar a existência da humanidade, a existência do universo. Portanto, é só por dizer isso, que este descobrir a vontade de Deus, cada um no seu coração terá que ir entendendo, mas sempre de acordo com aquilo que vem na Sagrada Escritura, que Deus revelou, que Deus manifesta, e sobretudo no Novo Testamento, que é a palavra mais próxima de Jesus, que nos interpela e que somos chamados a acolher com alegria e a procurar viver. Muito bem. Seu Padre, avançamos para nos concentrarmos no Evangelho segundo São Lucas. É-nos apresentada a visitação. É um episódio muito bonito, não é? Porque, por um lado, Maria acolhe a palavra de Deus. Ela própria diz: faça-se em mim segundo a tua vontade. É essa mesma atitude que falava na segunda leitura. Tenho um corpo para fazer a tua vontade. Se me pede ser a mãe do seu filho, pronto, olha, aqui estou, disponível. Mas depois, logo a seguir, Maria pôs-se em caminho, porque teve notícia de que a sua prima Isabel, que já tinha alguma idade, também estava grávida. Ia ter um filho, que foi João Batista. E então, quando chegou, e então é o relato deste encontro de Isabel, de Maria com Isabel. E diz que quando Maria saudou Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E o menino exultou no seu seio, no seu ventre. Quer dizer, Nossa Senhora dá aquilo que tem. Nossa Senhora é cheia do Espírito Santo, que recebeu de Deus, e depois, quem se encontra com Maria, recebe. Fica cheia do Espírito Santo. Essa força do Espírito Santo. Então Maria é como que um sacrário vivo, levava Jesus no seu interior, e que dava aquilo que ela tinha, oferecia a Jesus, dava o dom do Espírito Santo. E então Maria escuta também, digamos assim, a primeira Ave Maria, que Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Palavras que nós depois recolhemos para a oração, não é? Na nossa oração, não é? E depois diz Isabel: bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto foi dito da parte do Senhor. Então aqui também retirava duas ideias que me parecem importantes, que eu testemunho de Maria. Por um lado, acreditar, ter fé. Maria acredita, e acredita profundamente. Mas, assim que acredita, faz um outro movimento, que é ajudar o outro. Acredito em Deus e ajudo o irmão. Que é o dinamismo do primeiro e do segundo mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Acreditar, transformar a minha vida pela fé, que leva-me a ajudar o outro. Portanto, acreditar e ajudar é um ótimo convite para a experiência do Natal. Exatamente. Todos, não é? Exatamente. Eu posso acreditar, mas não fico só no meu consolo, na fé para mim, na minha fé. A verdadeira fé, como em Maria, leva-me a ajudar o outro, a sair ao encontro da necessidade do outro, a esforçar-me pelo bem do outro. Então fica também esta mensagem bonita que Nossa Senhora nos transmite. A fé e o ajudar, acreditar e ajudar, devem ir juntos. Assim viveu Maria, assim também o deveremos viver nós. Muito bem, Sr. Padre, esta é então a liturgia de domingo. Quer deixar alguma indicação, algumas palavras sobre aquilo que será a liturgia do Natal, ou alguma celebração que considere mais importante para 24 ou 25 de domingo? Exatamente, a liturgia do Natal é uma liturgia também bastante rica, porque também prevê várias celebrações. Exatamente. Há a Missa da Vigília, antes, no dia 24 à tarde, depois antes há... de anoitecer, não é? Antes, não. A vigília da tarde. Da tarde. Depois há a Missa do Galo, a Missa da Noite, que é quando se celebra o nascimento de Jesus, com o Evangelho do Nascimento. Depois há a Missa da Aurora da Manhã, em que já o Evangelho é uma reflexão teológica sobre o nascimento de Jesus, o Evangelho depois de São João. Portanto, no fundo, há aqui um caminho diferente. Há três momentos, não é? Exatamente, em que se pretende aprofundar no mistério do nascimento de Jesus. E vão ser celebradas as três em locais diferentes? Sim, nós basicamente fazemos aqui a missa da meia-noite, do Galo. Do Galo? Vai ser mesmo à meia-noite? Olha, eu agora estou sozinho, é uma situação difícil. E possivelmente irei fazer duas celebrações, uma será em Maruj e outra em Oliveira do Hospital. Da meia-noite? Não à meia-noite. Claro, portanto, claro, sim. Às 10, às 10h30, depois às 11h30. E depois haverá a missa depois do dia no aqui? Nas diferentes paróquias. Eu estou sozinho, eu pensava que ia conseguir outro padre. Para já ainda não tenho outro padre. Posso ainda aparecer algum voluntário assim à última hora. No dia de Natal toda a gente quer ter a celebração da Eucaristia. Não vier outro, não conseguir outro padre, pois possivelmente teremos algumas celebrações da palavra com o Sr. Diácono, mas que será igualmente a celebração do nascimento do Senhor, a festa do nascimento do Senhor, com este gesto também tão bonito, tão típico, tão tradicional, de beijar, o menino. Estivemos privados, não é? Na altura de Covid, que já lá vai. Portanto, é um gesto também simples, mas pretende dizer que no beijar da imagem que representa o menino, eu quero beijar o Jesus. Portanto, é como que como quando nós vencemos uma foto do filho, ou do marido, ou da esposa, como manifestando carinho, pois o mesmo queremos fazer com Jesus, querendo beijar o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus feito homem, através do beijar do menino, que acaba por ser um momento também assim simpático, e que nos ajuda a descobrir que é alguém que nos visita, que queremos acolher com o nosso coração e que queremos deixar que ele nos ilumine. E que no próximo ano encha o ano de esperança, que também todos necessitamos muito da esperança que também nos vem deste acreditar em Deus. Estas celebrações natalícias também são muito festivas, alegres, não é, Sr. Padre? Sim. Realmente, os cânticos... O Natal é motivo de alegria, motivo de festa, não é? Cânticos assim mais jubilosos, mais festivos, que é próprio. E depois em todas as culturas se desenvolveram muitos os cânticos tradicionais de Natal. Os espanhóis têm, por exemplo, os villancicos, os cânticos de Natal, que são muito, muito festivos e que se canta por todo lado. Portanto, até às vezes transcende o próprio ambiente religioso. O ar festivo é estranho. Mas é aceitável, não é, Sr. Padre? Sim, e até é agradável. Claro que sim. As festas, agora há festas das crianças, das escolas, tudo isso ajuda a viver a alegria de Natal. E será também de nós todos queremos viver, não só na liturgia, mas também no nosso ambiente familiar, no convívio de uns com os outros. É isso mesmo. E são muitos as festas, os jantares de Natal, E também é bom, não é? Mas... que sirva para o convívio e união, não é? Para as pessoas sentem, por vezes sentados à mesa, todos são muito mais felizes. É, exatamente, e convivendo um pouquinho, não é? E às vezes no Natal até se procura as partes boas da vida, do convívio são. Pelo menos deveria ser assim, exatamente, não é? Ninguém estar ali à procura de nada. Exatamente, mal, e às vezes as coisas ficam positivas para trás um pouquinho. E pronto, fica também. Então, mensagem do nosso bispo, por meio de tudo isso, descobramos que realmente o essencial é o menino que nasce em Belém, que quer ser sinal de esperança para todos nós e que nos quer ajudar a viver a vida com mais amor, com Maria, acreditando e ajudando os outros. Muito bem. Seu Padre, estamos a terminar. O que é que nos sugere para hoje? Pronto, falávamos de Belém, então podia ser esse cântico, que também com as crianças que cantam o Natal, o Sino de Belém, em que, pronto, nos ajuda também a ver a simplicidade da alegria infantil, que no fundo todos também temos um menino que está em nós e que nos faz bem também, de vez em quando, reavivar. Pelo coro de Santo Amar de Oeiras. Vamos a correr pelos campos fora, Belém, pelo coro de Santo Amaro da Oeiras, aqui trazido pelo Sr. Padre António Loureiro, para fecharmos, sim, bem, muito bem, este nosso programa de hoje, das Palavras de Esperança, que, por sinal, Sr. Padre, é também o último deste ano, de 2024, porque também vamos fazer uma pausa, exatamente, não é? Exatamente, também é tempo de fim de ano e... Voltamos em janeiro, exatamente, não é? Pronto, o seu padre agora também tem muitos afazeres. Nós também aqui na rádio vamos estando a assegurar serviços mínimos, não é? Porque vamos também tirar alguns dias, vamos-nos aqui revezando entre mim e a Beatriz. Portanto, nós desejamos um Feliz Natal, não é, seu padre? Umas boas festas e voltamos em janeiro. Exatamente, e agora cantávamos também um cântico de crianças, então um convite também para que as crianças possam participar nas celebrações de Natal. Em alguns locais temos uma missa da catequese, assim um bocadinho mais dirigida às crianças, como aqui em Oliveira. Mas era bom que no Natal todas as crianças pudessem participar na Eucaristia, isso depende dos pais, não é? E eu recordo sempre a minha emoção de criança, quando íamos à missa do Galo, depois íamos para casa, comíamos lá uns docezinhos, íamos para a cama, mas antes íamos pôr o sapatinho ao lado do presépio. E depois de manhã acordávamos. Só de manhã é que abriam os presentes. É que abríamos de manhã, é que acordávamos a ver que o Senhor nos tinha trazido, dado. Não é? Portanto, eram os presentes de Natal. E havia muito esta... Pronto, agora já as coisas evoluíram, já as pessoas... Mas são sempre as nossas memórias, Sr. Padre, não é? É sempre bom, e também tenho as minhas, já sou de uma geração um bocadinho mais à frente, mas também tenho as minhas memórias de quando era pequenina, portanto, isso ninguém nos tira. No meu tempo ainda não havia o Pai Natal, isso foi uma coisa posterior, portanto, eram meninos dos que davam os presentes, e havia aquela ternura. Depois, às vezes, até punhamos lá no outro dia a ver se... Ainda tinha mais, podia ter sobrado alguma coisa. E às vezes ainda acontecia, pronto, mas era essa simplicidade das crianças que é sempre agradável. E pronto, então, para a Liliana, aqui para a Rádio Boa Nova e para todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal e boas entradas no ano novo, que seja realmente um ano cheio de coisa, de vida nova e cheio de esperança e de novas energias que vão ser necessárias para vencer as dificuldades é da vida mesmo. E viver com um olhar alegre o ano que vem. Que Deus nos dê ânimo para exatamente seguir em frente, não é, seu padre? Muito obrigado pela sua participação e mais este ano aqui do programa das Palavras de Esperança. Até para o ano. Nós ficamos por aqui neste programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Fazemos votos de boas festas. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Boa! Nova!